Atravessava um cavalo, um de galope, seu relógio, sua roupa, seus papéis de circunstância, suas histórias de amor, alma oculta e de lembranças violentas. Sua mão invalida, sua Nah.